tons, todas as cores. Todos os trans, todas as flores. Todas as letras do desejo. O que há por vir e não se espera. Tem o T, tem o E, tem o R, tem o R, tem o O, tem o R. Tem o T, tem o E, tem o R, tem o R, tem o O, tem o R. Atrás da porta. Tem uma pedra no caminho. Tem um abismo em cada esquina. E tem um trem sempre partindo. Tem o T, tem o E, tem o R, tem o R, tem o O, tem o R, tem o T, tem o E, tem o R, tem o R, tem o O, tem o R. Surpresa. Na iminência de um beijo. Na iminência e no desejo. Na iminência permanente. Tem o E, tem o R, tem o R, tem o O, tem o R, tem o T, tem o E, tem o R, tem o R, tem o O, tem o R.